Alô, mulherada! Quer bolete? Para de chorar, toma bolete. Para de reclamar. Quando você era pequena, não parava de chorar, me pedindo a chupetinha pra você chupar. Agora tu cresceu, mas não esqueceu, com a boca aberta, me pedindo pra botar. Então toma bolete, toma bolete. Para de chorar. Toma bolete, para de reclamar. Toma bolete, para de chorar. Toma bolete, para de reclamar. Quando você era pequena, não parava de chorar, me pedindo a chupetinha pra você chupar. Agora tu cresceu, mas não esqueceu, com a boca aberta, me pedindo pra botar. Então,